tá da hora, o bagulho tá pesadão. É o grave que bate, bate a brisa que bate, bate a bunda que bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, a brisa que bate, bate, bate, bate, bate, bate, a bunda que bate, bate, bate, bate, bate, bate. É, fumaça que sobe, buceta que desce. Fumaça que sobe, buceta que desce. Você tá que sobe, você tá que desce. Desce, desce, desce, desce. Você tá que desce, você tá que desce. Fumaça que sobe, você tá que desce. Fumaça que sobe, bumbum que desce. Bumbum que desce, bumbum que desce. Fumaça que sobe, bumbum que desce. Som, um, dois, testando, som. Ei, tá, tá. Um, dois, som, som. Oi. O bagulho é falar de tá. Dinheiro, não, né? Dinheiro não tem. Ah, não tem, não fala dinheiro como? Elisanda de na feira, Elisanda de motão. A gente tá cheio de conta e ainda anda de busão. Mas quem diria, hein, ladrão? Quem diria, hein, ladrão? Ela aceita de quebradinha aqui pra sua vela. Não, não, não, não, não. Tchaleca, tchaleca, goi, goi, não. Down, down, tchaleca, tchaleca, tchaleca do chão. Down, down, down, tchaleca, tchaleca, tchaleca do chão. Down, down, down, tchaleca, tchaleca, tchaleca do chão. Não tá, não tá fácil não, não tá fácil não. Tenho que pagar aluguel, senão eu volto pro morrão. Quem diria, hein, ladrão? Quem diria, hein, ladrão? Antes era bucetinha, hoje é só bucetão. Down, down, down, down, tchaleca, tchaleca, tchaleca do chão. Bucetinha, tá ligado? Down, down, down, down. Tchaleca, tchaleca, tchaleca no chão. Down, down, down, down. Tchaleca, tchaleca, tchaleca. Mas em cima da F800, trajadão de óculos, pique predador eu tenho. E ela pô, pô, pô, pô, tem. Ela pô, pô, pô, pô. Moleque que a chave que quebra, moço pra inveja que é vencedor eu tenho. Ela pô, pô, pô, pô, pô, tem. Ela pô, mexer com bonde, a IR7, se liga, mano. Ó, como que ela tá hoje? Oi, que tentação da moda. E isso aí, ela forca. Oi, que lança nela, joga. Ela joga. Se teu hobby é sentar, nem vou te criticar. Tá de parabéns, parabéns. Mas preciso de você pro rolê valer. Então senta bem, senta bem. Oh, ah, então sarra, então sarra. A bunda no chão, bunda no chão. Então sarra, então sarra. O popozão, o popozão. Então sarra, então sarra. A bunda no chão, bunda no chão. Então sarra, então sarra. O popozão, o popozão. MC lá da favela, idiota, idiota. Beijou na boca da menina que chupou minha piroca. Idiota, idiota. Beijou na boca da novinha que mamou minha piroca. Log, toma, oi, toma. Oi, toma, novinha, pra ficar contente. Repete, repete, repete, repete, repete, repete, repete, repete, repete, repete, repete, repete, repete, repete, repete, repete, repete, repete, repete, repete, repete, repete, repete, repete, repete, repete, repete, repete. É dois, papapá. É três, papapá. Sei que nós vai te pegar. É papapá. É dois, papapá. É três, papapá. É só pintada. É só pintada. Braba nas amantinas de casa. É só pintada. Braba nas amantinas de casa. É só pintada. Braba nas amantes. É só pintada. amantina de casa. Nas amantina de casa.